Mais um irmão, morto nessa guerra. Soldado ou saber, você não tem a vida eterna. Mais um irmão, sem perdão, morto nessa guerra. Soldado ou saber, você não tem a vida eterna. Ultimamente eu venho andando preocupado. Tenho ouvido e visto coisas que têm me deixado indignado. Fico pensando, imaginando e me pergunto quanto vale a vida de um ser humano. Se aqui se matam por tão pouco se matam. Se entregam ao ódio, desrespeito e não estão nem aí com a vida do próximo. Os malucos daqui é assim, não estão nem aí, nem querem saber de nada. Deixa o brecha, é mais um que morre na quebrada. E aí, irmão? Vê se aprenda a lição. Quantos amigos seus estão no cage, no cão de custódia, papudão? Caras que queriam ser considerados, andar no bairro de carro importado, se achando malandro e querendo ser espertos. Enfim, a fim de construírem um império, mas em fração de segundos a casa pode cair e a sua vida de luxo chegar ao fim. Chegar ao fim. Mais um irmão. Morto nessa guerra, soldado ouça bem, você não tem a vida eterna. Mais um irmão, sem perdão, morto nessa guerra, soldado ouça bem, você não tem a vida eterna. Não vira bandido. Mais um irmão, sem perdão. Morto nessa guerra, soldado ouça bem. Você não tem a vida eterna. Mais um irmão, sem perdão. Morto nessa guerra. Soldado ouça bem. Você não tem a vida eterna. Para! Não corre não! Chegar, enquadrar, mandar deitar e levar. Isso tudo é bom, mas não te leva a nada. Na delegacia os cana ri da sua cara e te chamam de cuzão. Eu te pergunto, será que vale a pena você ser ladrão? Viver na ilusão? Não. Tendo sonhos, anseios e desejos, será que vale a pena você tirar a vida de alguém por dinheiro? Infelizmente no crime esse lado é obscuro. Você vaga pelo mundo, sem paradeiro, sem rumo. Nem sequer tem dinheiro pra sair fora daqui. Premeditou, procurou e achou o seu fim. Aí doideira, esquece o crime, porque o crime não é brincadeira. Se eles te pegam, vou fazer você de peneira. Aí vai ser mais um corpo no chão, vai ser mais um que não aprendeu a lição. Somente mais um vacilão. Eu aprendi a lição, meu irmão, não sou nenhum vacilão. É, como é que é? Filosofia negra, meu compadre, aqui quem fala é o André, do meio de Braslândia. Eu vou rimando até Celândia, aqui o bicho pega, nada a ver com a Disneylândia. Essa quebrada é barraco, é favela, mas chega aí. Se a ideia é treta, com certeza é na CI. Se o papo aqui é malandro, não fique pra outros planos. Eu não sou boy, nem mesmo cigano. próximo irmão.